Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Bom dia, meus amados. Segunda-feira, 11 de março do ano de 2024, aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo de todas as manhãs, pastor Jorge Reis, começando mais um dia, começando mais uma segunda-feira, mais uma semana na presença do nosso Deus. Com certeza absoluta, Deus tem bênçãos, Deus tem vitórias, Deus tem surpresas maravilhosas para mim e para você nesta semana que está se iniciando. Amém, queridos? Por isso quero convidar você para começarmos esse dia falando com o nosso papai. Se você puder dar uma paradinha para nós orarmos juntos. Amém, amados? Paizinho, muito obrigado pela noite de sono maravilhosa, pelo final de semana abençoado e pelo privilégio, Paizinho, de estarmos iniciando mais um dia na Tua presença, mais um dia meditando na Tua palavra. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te engrandecemos, porque Tu és fiel, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Paizinho. Nós queremos Te entregar a vida de cada um dos Teus amados filhos que medita conosco nesse momento na Tua palavra, que onde estiver chegando esta mensagem, que juntamente esteja chegando a Tua bênção, esteja chegando a Tua vitória, esteja chegando a mudança do quadro, a reversão da situação, a solução do problema. Vem, Paizinho, em nome de Jesus, transformando a tristeza em alegria, transformando a lágrima em sorriso, transformando a derrota em vitória, transformando a noite em dia, a tempestade em bonança, a maldição em bênção. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Paizinho, entra com providência abrindo portas de emprego para os Teus filhos que estão desempregados. Entra com providência, Paizinho, manifestando a Tua cura para todos aqueles que estão enfermos, seja do corpo, seja da alma. Em nome de Jesus nós Te pedimos, vem tocando agora em cada órgão do corpo desse Teu filho, dessa Tua filha, repreendendo, Paizinho, essa dor constante, Paizinho. Vem repreendendo também, Paizinho, esse nódulo, repreendendo esse tumor, esse câncer, ó Deus, em nome de Jesus. Nós Te pedimos, Paizinho, entra com providência, repreendendo também todo o desânimo, toda a tristeza, toda a apatia, repreendendo toda a ansiedade, todo aperto no coração, toda a angústia, síndrome do pânico, desejo do suicídio, depressão. Em nome de Jesus nós Te pedimos, manifesta, Paizinho, manifesta na vida do Teu povo os Teus sinais, os Teus milagres, o Teu sobrenatural, e derrama sobre cada um de nós, nesta segunda-feira, a Tua glória. É o que Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Agora sim quero convidar os amados para meditarmos mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando mais uma vez Mateus capítulo 12, o verso de número 25, que nos diz assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Título da nossa meditação de hoje: o cabeça da casa. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, meditemos ainda mais um pouquinho nas palavras de Jesus, respondendo a alguns fariseus que o acusaram de expulsar demônios em nome de Beuzebu. O mestre afirmou, como vemos no texto em destaque, que todo reino, cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, queridos e queridas do PSM, baseados nesta declaração de Jesus, temos falado sobre a importância de lutarmos para não permitirmos que nossas casas, nossas famílias sejam divididas, já que essa é uma das estratégias do nosso inimigo para destruir nossos lares. E preciosos e preciosas do PSM, já falamos sobre os filhos, e nas nossas duas últimas meditações passadas, falamos sobre as mulheres. E a partir de hoje, conversaremos um pouquinho sobre os homens. É isso aí, queridos. Chegou a nossa vez. Lindões e lindonas do PSM, já entendemos que as funções de uma mulher dentro de um lar são extremamente importantes e nada fáceis de serem desempenhadas. E quanto ao homem, a coisa não é muito diferente. O homem, além de ser o principal provedor do lar, também precisa exercer a sua função de marido e de pai. Que responsabilidade! Príncipes e princesas do PSM! Por isso, iniciando nessa meditação de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre esses homens e com esses homens. Precisamos entender de uma vez por todas que fomos chamados para sermos maridos, pais, provedores, mas principalmente para sermos os cabeças das nossas casas. Que assumamos essa posição com temor e tremor. Não abra mão de ser o cabeça da casa. Recebamos e meditemos nesta palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos? Vamos juntos? Paizinho, nos ajude como homens a sermos maridos, pais, provedores, mas acima de tudo, cabeça dos nossos lares. Te louvamos pelo privilégio de iniciarmos mais uma semana na tua presença, meditando na tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, que todos nós recebamos e digamos amém, amém, meus queridos. A família PSM deseja que a sua segunda-feira seja simplesmente sensacional e que a sua semana seja apenas maravilhosa, permitindo nosso Deus, amanhã, terça-feira, nós voltaremos. Sabe por quê, queridos? Porque bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu sou seu amigo de todas as manhãs, pastor Jorge Reis, e essa foi mais uma palavra para a sua meditação. E não esqueçam, queridos, não deixem de compartilhar sem moderação este podcast. Amém, meus amados? Deus abençoe a sua vida. Você acabou de ouvir com o pastor Jorge Reis uma palavra para a sua meditação. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a família PSM. Amém.